Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A manchete do jornal Linhas de Elvas avança com a notícia que marcou a semana informativa. Uma reação alérgica ao pólen de chopo atirou dezenas de crianças do agrupamento de escolas número 1 de Elvas para as urgências. No total, foram mais de 20 de estudantes entre os 6 e os 11 anos de idade que apresentaram sintomas de comichão e pequenas manchas na pele. O estabelecimento escolar da Boa Fé está rodeado de várias árvores com um índice muito elevado de atividade polínica. 14 cidadãos constituíram a recém-criada Comissão de Utentes da Rede Viária do Caia, que apela à manifestação através de uma marcha lenta contra a alta taxa de sinistralidade verificada nas estradas nacionais 371 e 373, que ligam as localidades de Arronchos, Campo Maior e Elvas. A primeira ação pública da Comissão de Utentes da Rede Viária do Caia foi o encontro com os presidentes das câmaras municipais de Campo Maior e Elvas no dia 14 de maio. O grande número de acidentes rodoviários verificado ao longo das últimas décadas, com graves danos materiais e humanos, é a causa da indignação dos utentes e respectivas famílias. A marcha lenta está marcada para 24 de maio. A fé levou dezenas a Fátima, é o título de outro dos destaques desta semana do jornal Linhas de Elvas. Um grupo composto por peregrinos de Campo Maior, Elvas e Monforte, com a jornada a iniciar-se cerca de uma semana antes até chegarem a Fátima, no dia 11 de maio. Ainda há tempo de assistirem às comemorações das aparições de 13 de maio. A Vila de Avis acolheu entre os dias 11 e 13 de maio mais uma edição da Feira Medieval Ibérica. Este ano, a figura central do evento foi Dom João I, o de boa memória, consagrado Grão-Mestre da Ordem de Avis em 1364 e aclamado Rei de Portugal nas Cortes de Coimbra de 1385, dando assim início à dinastia de Avis. Organizado pela autarquia local em parceria com a Fundação Bodas de Isabel, este certame teve como principal objetivo a promoção e valorização do Conselho de Avis. O presidente da Câmara Municipal de Avis, Nuno Silva, salientou que a localidade tem um palco privilegiado para eventos desta natureza. As pessoas que visitam são convidadas a viajar no tempo, de forma a também terem acesso a todas estas recriações históricas, referiu. Joaquim Perico, de 90 anos de idade, dedicou 50 a vender numa banca da praça, ou melhor, das praças, pois Elvas conheceu mais do que uma. Fala da sua vida com entusiasmo e paixão depois de meio século depois de se ter reformado da vida da horta e da praça. Na reportagem, Joaquim, o mais velho de 4 irmãos, conta ao jornal como foi aprender na escola da vida, as funções de jovem agricultor e vendedor e, mais recentemente, o tempo de reforma. Os outros assuntos merecedores de destaque é a revelação de que a Câmara de Elvas vê com bons olhos estudo para saber quantas habitações foram transacionadas no centro histórico. Também os bombeiros do Campo Maior garantem que nunca quiseram destabilizar a Corporação de Elvas, isto no seguimento das crises vividas no seio dos Soldados da Paz Campo Maiorense. Foi este o Magazine Semanal, obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul, Magazine Semanal, Norte e Centro Alentejo. Na síntese das principais notícias que marcaram o jornal Diário do Sul ao longo desta semana, começamos por realçar que o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que a ligação ferroviária entre Sines e Caia é estruturante para o desenvolvimento de Portugal e Espanha, sendo talvez o mais marcante investimento do seu mandato. O governante falava em Elvas na cerimónia de assinatura de um protocolo para a criação da Eurocidade Elvas-Badajoz-Campo Maior. Destaque também para a iniciativa Festival da Rainha, quinta-feira medieval de Estremoz, dedicada à figura da Rainha Santa Isabel, que vai decorrer nos dias 19 e 20 deste mês na cidade de Estremoz. Dizer também que as novas regras de pagamento da Segurança Social estão a levar a autênticas correrias aos tribunais dos três distritos alentejanos, onde os números de pedidos de interdição e inabilitação não param de aumentar nos últimos tempos. Só nos primeiros dois meses do ano foram 71 os processos que chegaram à Justiça na região, com Porto Alegre a exibir a maior taxa percentual de todo o país.